Viaja não firma. Impacto sonoro. CTS Kamikaze. Vai dar bom, ó. Hoje o frigo vai dar bom. Vai dar bom. Hoje o frigo vai dar bom. Vai dar bom. Hoje o frigo vai dar bom. Vai dar bom. Com os nossos irmãos do rap. Hoje o frigo vai dar bom. Vai dar bom. Hoje o frigo vai dar bom. Vai dar bom. Hoje o frigo vai dar bom. Vai dar bom. Com os nossos irmãos do rap. Então, gosta de rap? Canta boca de lata. Hoje é dia de frevo na perifa. Com a rapa, liga os mano, liga as mina. Chamo o Diego das Prata, ele apoia o movimento. Hip hop na quebrada. Liga os parceiro com o som automotivo acoplado, violão na fogueira. Bem de madrugada, essa é a vida que eu queria. Com a matilha no mundão. Só sei dizer que o frevo vai dar bom. O frevo vai dar bom. Vai dar bom, hoje o frevo vai dar bom. Vai dar bom, hoje o frevo vai dar bom. Vai dar bom, com os nossos irmãos do rap. Só sei dizer que a vida continua. Liga os irmãos do rap, dinheiro e fartura. Não quero problema, só sei dos manos de conduta. Quero meu respeito em cada esquina dessa rua. Quero a liberdade, roletar pela cidade. Sem algema, sem grade, apreciar a lua. Sou família, sou matilha, sou da noite, sou da rua. Impacto sonoro e CTS, a festa continua. Hoje o frevo vai dar bom, vai dar bom. Hoje o frevo vai dar bom, vai dar bom. Hoje o frevo vai dar bom, vai dar bom. Bom, ó, e nós tá com Ligo das Prata, pego o Ítalo no posto. Só vamos, não esquece do MDA e do Goiano pra vir tatuar. Enche os combos, love os freezes. Deu open bar, saí de Uba, não foi à toa, porque eu naí a bagaça via. E nesse frevo impacto é sonoro. Entre vários KM rodados, é o amor pelo rap, filhão. No frevo ninguém tá armado, sinal de arma com a mão. Cara preta bate, bate, grave, bomba, espelho, trinca. Mas tem carreta, dona, fight, bode, bode, whisky, bira. Deixa os pioneer derreter até o amanhecer. Porque o frevo deu bom, e o bom mesmo é viver. Hoje o frevo vai dar bom, vai dar bom. Hoje o frevo vai dar bom, vai dar bom. Hoje o frevo vai dar bom, vai dar bom. Com os nossos irmãos do rap. Hoje o frevo vai dar bom, vai dar bom. Hoje o frevo vai dar bom, vai dar bom. Hoje o frevo vai dar bom.